Eu estava morto no espiritual. Não tinha mais vida, tudo era mortal. Eu não tinha plano, só tinha um passado frustrado. Miserável homem, me arrastava em dores à beira da estrada. O tempo todo a alma só agonizava. O prazer da carne foi de pouco a pouco me matando. Alguém, sem se importar com minha aparência, me conhece mais que a própria ciência. Me abraçou, me alimentou com pão, e ele era a vida, Jesus. E foi assim que ele matou minha sede. Foi como um peixe caindo na rede. A diferença é que eu estava morto, e agora sim eu sei o que é viver. Vida, agora eu sei o que é ter a vida. Não é vivê-la por causa de mim, é perecer pro mundo como eu Cristo. Tô vivendo lucro que não terá fim. Agora eu sei o que é ter a vida. Não é vivê-la por causa de mim. Pra quem vivia como morto vivo, morre para o mundo, Cristo vive em mim. Alguém, sem se importar com minha aparência, me conhece mais que a própria ciência. Me abraçou, me alimentou com pão, e ele era a vida, Jesus. E foi assim que ele matou minha sede. Foi como um peixe caindo na rede. A diferença é que eu estava morto, e agora sim eu sei o que é viver. Vida, agora eu sei o que é ter a vida. Não é vivê-la por causa de mim, é perecer pro mundo como eu Cristo. Tô vivendo não terá fim. Agora eu sei o que é ter a vida. Não é vivê-la por causa de mim. Pra quem vivia como morto vivo, morri para o mundo, Cristo vive em mim. Como morto vivo, morre para o mundo, Cristo vive em mim. Cristo vive.